roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Assombrei pro meu cantar, é tão triste como o seu. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Achava difícil ter uma dama que me desse valor, não por interesse, mas sim pelo que sou. Já bastou um rolé, o jogo virar, numa troca de olhar, sois pra cá, sois pra lá. Obsessão, atração, naquele momento imprevisível de ter lá comigo, ou de ser seu amigo. Então, fui correspondido uma noite inesquecível. Nos primeiros meses, seu amor parecia infinito. Era capaz de me oferecer o mundo e eu só tinha pra oferecer. Meu coração vagabundo, não valorizei os seus carinhos, seu amor. Depois de um tempo, vejo o que me sobrou. Perdi uma bela flor, porque não notei. Que pouco a pouco foi morrendo, porque não reguei. Triste sentimento, difícil de entender. Se arrepender e dar valor, só depois de perder. Assombrei pro meu cantar, é tão triste como o céu. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Assombrei pro meu cantar, é tão triste como o céu. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Entrosamento nas ideias, estávamos da mesma coisa. Foi descoberta aí afinidade entre duas pessoas. E se dizia o amiga, não era o que parecia. Do ditado popular, uma amizade colorida. Outros olhos passei a olhar e perceber uma beleza natural, um jeito humilde de ser. Um grande sentimento meu coração foi adquirindo, mesmo sabendo que não era correspondido. Sentindo uma sensação de desejo e certeza, quando estava em sua presença o clima esquenta. O clima esquenta, o clima esquenta, mas por dentro sinto muita frieza. Que o bem me quer de um jeito de perdê-la por inteira. Com esperança fui vivendo, sem desespero. Se tivesse que rolar, tudo tinha seu tempo. O tempo passou e nunca te vi em meus braços. Os bons momentos junto no futuro virou passado. O meu cantar é tão triste como o céu. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Assombrei pro meu cantar, é tão triste como o céu. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Parecia tão perfeito, não sei como aconteceu. Sonhava a vida com futuro, família. Perfeito seria ter lá de noite e dia. Planos, projetos, tinha tudo pra dar certo. Nada mais importava, só queria ela por perto. Momentos felizes, tudo era tão fácil. Com ela ao meu lado, o tempo passava mais rápido. Mas como um passo de mágica, o jogo virou. Ao saber que pra outro tinha perdido seu amor. Momentos passados que não reprisam o futuro. Fácil é o primeiro beijo, inesquecível é o último dela perdido. Sofrimento eu sinto, nem a melhor poesia pra mim faz sentido. Esses versos dedico ao amor da minha vida. Hoje eu sou o Pierro que chora pela Colombina. Assombrei pro meu cantar, é tão triste como o céu. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Assombrei pro meu cantar, é tão triste como o céu. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Assombrei pro meu cantar, é tão triste como o céu. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus. Assombrei pro meu cantar, é tão triste como o seu. Também roubaram meu amor, que era a luz dos olhos meus.